Sejam bem-vindos ao Sudden do Culto dos Acabados. Sejam bem-vindos a mais um Sudden do Contos Acabados. Esse aqui é o Sudden de número 36, onde vamos falar um pouco sobre filmes de terror. E vamos recomendar também filmes para vocês. E lembrando que eu estou aqui hoje com o Vitor. Diz aí, Vitor. Oi, tudo bem? Porém, não estou com o Alexandre, ele não pôde participar deste podcast, mas não saia daí porque é sempre muito mais divertido quando o Alexandre não está. E... Sobe a vinheta, Vitor. Vitor vai subir a vinheta. Lembrando que a gente tentou gravar alguns podcasts essas semanas. Na verdade, eu acho que tem umas duas ou três semanas que não sai episódio novo. Não é porque a gente não quis, a gente tentou e deu problemas técnicos de programas que a gente estava usando e não estavam funcionando, microfones que estavam dando problema e desencontros também. O Alexandre estava ocupado e, enfim. Finalmente estamos de volta aqui com esse episódio especial para, eu acho, que inaugurar o mês do terror que acontece no início de outubro e a gente vai falar só sobre coisas relacionadas a terror. E então, se você gosta, estaremos lançando essa campanha no início de outubro. Fique com a gente, assine o nosso feed, assine o nosso canal no YouTube e também entre no grupo do Facebook. É só você escrever lá Contos Acabados na pesquisa do Facebook, que com certeza vai aparecer o grupo lá, que é o Covil Espacial do Contos Acabados. Esses são os recados de hoje, você também pode estar sempre comentando isso nos nossos programas e também nos vídeos, etc. E mandando e-mail, seguindo o Vitor no Twitter e assim por diante. É não, Vitor? Ok. Vitor tá aí. Sim, é verdade. Então, eu tô aqui e tô ouvindo. Então vamos pro programa. Então, antes de começar o programa, Vitor, a gente tem que explicar um pouco que esse daqui, teoricamente, meio que sem querer, é o primeiro da nossa série de programas do mês do terror, que vai acontecer no site do Contos Acabados e também no YouTube, contosacabados.com, youtube.com/contosacabados, e estaremos sempre abordando temas do terror. Esse aqui vai ser o primeiro onde vamos recomendar filmes de terror. E vamos tentar sair um pouco do óbvio dos filmes clássicos antigos. Mesmo assim, a gente pode comentar alguns deles. E vamos tentar falar alguns de uns filmes que a gente assistiu ultimamente, esses dias. Tanto eu quanto o Vitor aqui. Diz aí, Vitor, alguma coisa a acrescentar? Não. Não muito, né? É engraçado que a gente tava conversando aqui em off, e o Vitor tava falando que não gosta muito de filme de terror, e que agora ele tava procurando uns diferentes, como por exemplo aquele It Follows, né? E aí eu falei, Vitor, sabe por que você não gosta de filme de terror? Aí ele falou, é engraçado que o Vitor tá aqui e eu tô falando o que ele falou. Aí ele falou, por quê? Aí eu falei, porque a maioria dos filmes de terror são ruins. E se você é um rapaz que gosta muito de filme de terror, calma, não sai do podcast, eu vou explicar. E esses filmes ruins, pra você assistir, você tem que gostar de filme ruim. E eu gosto de filme ruim, e por isso que eu assisto esses filmes ruins e eu me amarro pra caramba. Só que tem alguns filmes bons pra caramba que acabam prendendo o pessoal que não fica nesse meio dos filmes ruins. Eu já falei aqui em outros podcasts, em outros programas, que eu gosto, por exemplo, de abrir o Netflix e procurar aqueles filmes de terror que tem uma estrela de recomendação e assistir tudo, entendeu? Só que não é todo mundo que tem essa paciência pra filme ruim, afinal de contas a gente não tem todo o tempo do mundo pra ficar vendo filme ruim. Então, Vitor, você que tinha um certo preconceito com filme ruim e acabou assistindo It Follows e gostando, o que você acha desse filme? É interessante o como... Interessante... Eu uso demais essa palavra. O filme é muito bom. Tipo, ele é um filme indie, né? Posso estar tá enganado nisso. É. E você vê claramente que ele é. Porque A estrutura dele, assim, é bem... Coisa que você vê só em filme indie. Você não vê em filme grande de Hollywood. E o filme, ele não tenta ser um filme de terror de Hollywood. Principalmente porque filme de terror de Hollywood atualmente é... PAM! Sabe uma coisa que eu acho legal que você falou e eu acabei pensando um pouco aqui? É que o gênero de terror, ele é um dos poucos gêneros que dá a oportunidade pro diretor e pra equipe de produção de um filme indie sair do indie pro mainstream, porque o gênero é muito popular, né? Uhum. E eu adoro quando filmes bons de terror, e não necessariamente só de terror, saem do indie pro mainstream, porque, e acabam fazendo muito, muito, muito dinheiro, né? E tendo muita relevância, porque acaba mostrando como Hollywood tem que fazer, né? A indústria mesmo, que move dinheiro pra caramba, que só faz a parada super engessada. Dá um exemplo bacana, e o It Follows, ele meio que faz isso. O nome do filme é, em português, é Corrente do Mal, e a gente já falou dele, se eu não me engano, no num dos primeiros podcasts do Vitor, né? Ah, é. Que é o top 10 melhores filmes de 2014 ou 15, agora eu não lembro. 2015. E a gente falou um pouco dele lá, só que é interessante a gente falar um pouco dele de novo aqui, agora com um pouco mais de maturidade e depois de o filme já ter saído, que eu ainda continuo gostando dele. Quanto mais eu penso nesse filme, mais eu gosto dele. Pra quem não sabe, é basicamente um filme sobre uma maldição etérea que faz com que quem tem essa maldição veja um monstro, e esse monstro existe, mas é só essa pessoa que tá com a maldição consegue ver esse monstro, que tem a forma de uma pessoa normal, então é um monstro, mas ele tem a aparência de uma pessoa normal, e que fica te seguindo pra sempre. Não importa onde você vai, essa pessoa vai sair do além, vai sair do horizonte, e vai sempre andar em sua direção. E quando ela chegar até você, ela vai te desmembrar, te matar, fazer alguma coisa. E pra você passar essa maldição adiante, você tem que transar com uma pessoa, com alguma outra pessoa. E essa maldição vai sair de você e vai pra essa pessoa, e essa pessoa, pra passar adiante, ela tem que transar com outra pessoa, e aí se essa pessoa morrer, a maldição volta. Então você não pode deixar com que as pessoas morram, meio que criam... É tipo um game design, é interessante. É como se o filme tivesse um game designzinho, né? As regras de terror. E isso cria situações muito interessantes, como a gente já falou no outro podcast, em que você tem uma pessoa super amedrontada, que tá amaldiçoada, e que tá numa multidão. E tem um monte de gente andando na rua e você não sabe quem é o monstro, entendeu? Aí às vezes vem uma pessoa que tá andando na direção dela. E esse monstro pode aparecer na forma de qualquer pessoa. Pode ser uma pessoa conhecida da tua família e pode ser uma pessoa aleatória da rua. Aí tá vendo uma pessoa aleatória na direção da pessoa que tá com a maldição. Aí você pensa que é um monstro e na verdade passa direto e você chega a ter uma sensação de alívio. É muito interessante. Então fica a recomendação, cara. Acho que o It Follows com certeza é um dos melhores filmes de terror aí, do terror recente. É muito legal mesmo, muito bacana. E, curiosidade, muito interessante, a trilha sonora foi feita pelo Disaster Piece, né? Ah, a trilha sonora desse filme é ótima. É muito bom. Eu não lembrava disso. Que é o compositor do jogo Fez. Primeiros jogos indie aí, super famosos. É Disaster Piece. É incrível. A trilha sonora é muito boa, mesmo. Eu lembro de estar assistindo o filme e eu não parava de pensar, caraca... Essa trilha sonora é muito boa e tá, sei lá, num momento mó que era pra eu estar tenso, mas eu tava relaxando por causa da música. Por causa da música. Que outro filme você recomenda aí? Fala aí, Vitor. Eu não lembro agora qual é o nome, porque nessa época, na época que teve esse filme, tinha dois filmes com o mesmo nome, mais ou menos. Era tipo... A Neblina e a Névoa, alguma coisa assim. Era duas coisas com o mesmo... O Nevoeiro? O Nevoeiro. É do Stephen King? É, o do Stephen King, que cara, eu tô pensando. Esse filme é muito bom, cara. Eu adoro esse filme. Sabe por quê? Agora vamos lá. Esse filme é de 2007, então relativamente recente, né? É. E... Caramba, é The Mist, o nome em português. The Mist, é. E ele... Tem um quê, é lógico, né, baseado no livro do Stephen King. E o Stephen King, ele é um cara muito Lovecraftiano. O que eu quero dizer com isso? Ele escreve contos e romances com aquele quê do Lovecraft, do monstro que deixa você meio louco, do monstro que você não sabe se existe, do monstro que não aparece, que acaba, na verdade, gerando uma intriga entre as pessoas que estão ali naquele universo e não entre a pessoa e o monstro, entendeu? Então isso é um que Lovecraftiano, da loucura, das pessoas questionando se aquilo está acontecendo, e você, enquanto espectador, também questiona, você não sabe se aquilo é real, se aquilo é mentira, e o Nevoeiro brinca um pouco com isso, né? As pessoas estão num supermercado. Quando de repente sobe uma névoa gigantesca e essa névoa é venenosa. Se você sair e entrar em contato com essa névoa, você morre. Hã? E é isso, você não lembra? O que eu lembrava, a névoa era de boa, mas os Ah, monstros saíram dela. não, é porque inicialmente você não. Eu tô falando do ponto de vista da pessoa que não. Ah, tá. Entendeu? Que não sabe disso ainda. Quando o filme começa, sobe uma névoa, essa névoa aparentemente é venenosa, porque quem sai morre. Só que na verdade existe um monstro, e esse monstro ele é meio Cthulhu, assim, que ele tem um monte de tentáculos, né? E ele aparentemente é gigantesco, e que ele vai sendo revelado aos poucos no filme, que você percebe que na verdade não é a névoa, é o monstro que deve produzir essa névoa, e ele que tá matando as pessoas que saem desse supermercado, né? Até que eles conseguem, em determinado ponto, sair do supermercado. E aí mostra no final o que que tá acontecendo, né? O exército tá lá tomando conta de tudo. É muito interessante, cara. E eu Cara, e a gente fica querendo ver o monstro e ele nunca aparece. É muito interessante. quando um filme foca em só um localzinho pequeno, o cenário do filme inteiro é em um só um lugar. Se é feito de uma forma boa, acaba virando um dos meus filmes favoritos. Eu gosto muito de como esse filme inteiro se passa no supermercado. E aí você sai do supermercado e morre. Então você Você tem pensa, que ficar cara, confinado, né, cara? pois é, o que que tem lá fora? E eles não mostram muito do que tem lá fora. Quando a pessoa sai, você vê tão pouco quanto ela. Assim, esse filme ele pode não ser um assim maravilhoso em termos de atuação e até mesmo roteiro e, né, e direção, mas eu gosto Verdade. muito do clima, né, dessa parte do confinamento e do monstro não ser revelado e dessa coisa dele ser meio Lovecraftiano e você querer ver um monstro, você imaginar que ele é gigantesco, mas você nunca sabe exatamente o que é esse bicho, né? E uma notícia que eu não sei se você sabe, mas que me anima é que em 2017 a gente vai ter uma série baseada no Nevoeiro. Nossa, Uma série de não TV. sabia disso não. Série de televisão, exatamente. Cara, pode ser bom, assim. Pode ser muito ruim também. Mas pode ser muito bom. Olha Under the Dome aí. Exatamente. Então, eu espero que seja muito bom. Na verdade, eu nem sei nenhuma informação, só sei que vai sair. Não sei qual vai ser a emissora, não sei quem é que vai dirigir os episódios e tal. Mas espero que seja bom. E isso me leva também a. Caraca, é engraçado, porque a gente tá aqui fazendo um esforço para recomendar filmes bons. E no início, quando a gente estava pensando nessa pauta, eu fiquei, caramba, será que tem muito filme bom de terror para recomendar? E tá vindo um monte de filme na minha cabeça que eu não sei nem por onde começar. Você falou a gente tá falando do The Mist, né, do Nevoeiro, e dessa questão do monstro não ser revelado, e me veio na a mente o próprio Cloverfield Monstro. Nossa, eu também. Eu tava pensando sobre isso pra falar, pra ser o Pra ser o próximo. próximo, então fala aí. J.J. Abrams Sim. fazendo um filme secreto, né? Sim. Que, cara, demorou muito pra. Na verdade, a gente nunca ficou sabendo como era o monstro Sim. durante os trailers e tudo mais. Porque o J.J. Abrams, ele fez um trabalho excelente de mostrar só o que você precisa para querer assistir o filme. E o legal é que o J.J. Abrams, ele é um cara que aproveitou muito desse início do boom da internet para fazer as suas produções. O Cloverfield Monstro saiu enquanto Lost ainda estava saindo, né? Lost foi terminar em 2010. Cloverfield Monstro é de 2008. E o próprio Lost e outras coisas que o J.J. Abrams já fez são produtos multimídia. Né? Então você tem o site, no site vai ter informações, e o site é feito como se fosse verdadeiro. Então, por exemplo, quando o Cloverfield foi anunciado com um trailer em que o monstro não aparecia e ninguém sabia de nada, ele foi anunciado. O trailer, na verdade, era aquela coisa meio handcam, né? Meio found footage. Justamente para corroborar com essa ideia de que é uma coisa verdadeira e que você pode achar informações pesquisando na internet. E aí o site era como se fosse um site criado mesmo para esse acontecimento. E nesse site tinha o nome de algumas pessoas que estavam trabalhando nesse projeto Cloverfield, que sabia o que estava acontecendo. E lá. É, nesse site do Cloverfield, o monstro, tem o nome de algumas pessoas que estavam trabalhando, agora eu não sei se era NASA ou algum serviço de inteligência secreta dos Estados Unidos, e tem o nome do cara, que é o John Goodman no Cloverfield, Rua Cloverfield Lane. Sério? Sim, então esse. Meu Então, Deus. assim, no Rua Cloverfield Lane você não sabe exatamente quem é aquele cara, o John Goodman. Só que no site que para divulgar o Cloverfield Monstro tem o nome dele e lá fala que ele era um agente de inteligência que sabia o que estava acontecendo. Isso explica muita coisa sobre o filme do porquê ele tem um bunker, entendeu? E vou mais além. O J.J. Abrams criou uns códigos, né? Durante Lost. E aí você tem lá, por exemplo, os números, né? Do Ah, Lost. sim. É, você tem também aquele chocolatezinho que eles comiam lá no Lost o tempo todo. E esse chocolatezinho, ele aparece. A marcazinha do chocolate aparece numa loja do Cloverfield Monstro. Então é como se fosse no mesmo universo de Lost. Esse tipo de coisa, cara, assim, você assiste só o filme, ah, legal, o filme, né? Bacana e tal. Hoje talvez nem tanto. Mas quando você sabe do background, de como esse filme. Eu acho que o filme não é. Ele não. Muito crítico de cinema diz que o filme ele tem que funcionar por si só. Eu concordo, eu acho que o filme tem que funcionar por si só. Mas eu acho que o contexto em que o filme foi lançado influencia um pouco na forma que você tem que analisar ele. Eu acho que o filme funciona por si só. Ele só tem essas coisas extras, se você quiser Sim, pesquisar mais. exatamente. A found footage é o que, tipo, você vê o que o cara tá vendo lá. Isso. Você não, você o a coisa interessante dela é tipo o mistério. Você não, o que você não vê é mais assustador do que você vê. Sim, E sim, sim. agora, ele botou esses sites, essas coisas a mais, é para quem é obcecado por coisa. É aquele Augmented Reality Game, é o Ah, é. ARG. Sim. Eles botam essas coisinhas para você procurar e acaba se divertindo. Ah, é. Não, mas eu digo assim, eu acho que esse contexto, quando você vai falar de um filme, ele engrandece, tanto que você até falou, ah, é que esse cara do Cloverfield, o Cloverfield Lane, tava no site do Cloverfield Monster? Tipo, ao você saber disso, não dá uma sensação melhor de que legal isso, que bacana, não sabia disso. Pois É é. uma coisa bacana, entendeu? E é muito interessante. E o J.J. Abrams fez isso até no Star Trek, cara, no primeiro, tem umas paradas meio com Lost lá, as Tem coisas que o estavam no Lost, tá lá, aparece lá. Slushel, que é o famoso o a bebida lá É, isso que mesmo. ele bota em todo o filme dele. Isso, exatamente. Tá em Lost também, né? Inclusive, é a empresa que o cara do Cloverfield vai trabalhar quando ele. Porque no. O começo do filme é tipo ele se despedindo do cara que vai trabalhar nessa grande empresa. Vai viajar para trabalhar, né, na empresa, na companhia que sei lá o quê, sei lá o quê. E aí a empresa que ele vai trabalhar é o Slushel. Sim. Que tem uma ligação com o aparecimento do monstro, porque eles estavam Sim, fazendo coisas no fundo exatamente. do mar, sei lá o quê. Estavam fazendo pesquisa, é, exatamente. Isso mesmo. É, eu acho isso muito bacana, porque só assistindo um filme você não consegue pegar esses detalhes, né? E isso é muito bacana. Inclusive, eu recomendo o segundo, que ele não é exatamente de terror. O primeiro também eu não sei se é exatamente de terror. Ele é, né? É terror monstro, terror de monstro. É um estilo um filme meio Godzilla, assim, né? De catástrofe. Godzilla dos antigos, Dos né? Do antigos, é de catástrofe e tal. Vale muito a pena, é muito bom. Vixe, mas agora que, tipo, a gente pensando nos vários tipos de terror que existem, a gente podia ficar a semana inteira aqui conversando sobre filme, que não ia conseguir pegar todos, porque são vários estilos diferentes. Sim, pois é. Cara, outro filme que a gente tava conversando em off também, que eu acho que vale a pena recomendar. Na verdade, eu tenho dois, e eles são mais ou menos do mesmo gênero, assim, meio trash, só que são bem feitos, bem dirigidos. O primeiro é o remake do Evil Dead. Eu não vou nem recomendar os antigos, porque os antigos são clássicos e eles não são exatamente, tirando o primeiro, não são exatamente terror. O segundo já vai muito pra comédia, pro trash comédia mesmo, e o terceiro também. Esse remake de 2013, ele é um remake barra continuação. Ele entra nessa onda de filmes que são reboot, mas que ele não ignora o que aconteceu antes, entendeu? E que é muito bem dirigido, cara. É muito bem fotografado. É do Sam Raimi, né? Que fez aí Homem-Aranha, o pessoal conhece. É muito legal, cara. Eu recomendo muito, porque a fotografia dele é bacana. É, ele tem umas cenas meio cômicas. Ele é trash pra caramba. Então, se você não gosta dessa coisa de possessão e de muito sangue, de coisa muito gore, talvez não seja o filme pra você. Mas se você gosta, é um dos melhores que tem. Só que Evil Dead é meio óbvio, e eu queria recomendar um outro filme aqui, que ele também é Lovecraftiano, ele é até demais, ele é baseado mais ou menos num livro do Lovecraft chamado In the Mountain of Madness, Nas Montanhas da Loucura, que ia ser adaptado pelo Guillermo del Toro, esse livro, e até hoje a gente não sabe de nada. Cara, tem um monte de filme que o Guillermo del Toro quer fazer e a galera não deixa, né, velho? Ele ia fazer Liga da Pobre Justiça Sombria. Del Toro. Eu não sei, às vezes ele é o problemático, né? Dá Ah, pra saber. não sei. Ele não parece. Não parece, mas às vezes é, sei lá. Mas enfim, esse filme que eu tô falando é o In the Mouth of Madness, que em inglês ficou na beira. Nas, como é que é? Na beira da loucura. Que olha só, o nome é até parecido, né? O nome do livro é In the Mountain of Madness, e o nome do filme é In the Mouth of Madness. Que olha só como é que é interessante. É a história de um escritor de histórias de terror, e ele é meio Lovecraft, meio Stephen King, assim, já famosinho, sabe? Vende livro pra caramba. E ele escreveu um livro, que é o próximo título que ele vai vender, o próximo best-seller e tal. E acontece alguma coisa que ele tem que levar esse livro pra uma cidade lá, pra vender esse livro. Agora eu não lembro o que que acontece. A questão é que ele pega o carro, vai vender esse livro, pega o livro, leva pra essa cidade, o carro, ele vai dirigindo, acaba que ele chega numa cidade super bizarra depois de andar pelas rodovias dos Estados Unidos. E essa cidade é toda amaldiçoada e aí começa a acontecer umas coisas muito bizarras, tem uns monstros, tem umas paradas muito malucas acontecendo. Aí depois corta pro núcleo da editora, porque foi os editores que falaram para ele vender, e aí depois todo mundo começa a procurar ele, ninguém sabe onde é que ele tá. E no final você não sabe, fica meio. Não sei se eu vou dar um spoiler aqui agora, eu não sei se é spoiler. Mas no final, fica meio em aberto, você não sabe se ele ficou meio louco por causa do livro. Então entra naquela categoria de terror do livro que te deixa louco, né? Que é uma coisa que foi meio que criada com Lovecraft, com aquele Necronomicon. O Necronomicon, inclusive, é um livro criado pelo Lovecraft usado no Evil Dead também. E então, esse gênero de livro que te deixa louco é um gênero muito usado na literatura. Foi usado com Evil Dead, mas não é usado tanto em filmes. De modo geral, mas é usado aqui por esse livro que esse cara escreve, e ele se vai escrevendo, vai ficando doido, e ele vai viajando, e você não sabe o que que acontece. No final das contas, é muito interessante. Tem um plot twistzinho, é muito bacana, e deixa em aberto também. É, In the Mouth of Madness fica a recomendação. O Alexandre assistiu, eu lembro quando eu falei pra ele ver, ele viu e gostou bastante. Depois ele pode falar o que que ele achou aí. Diga, Vitor. Um filme? É. Você já assistiu? Ah, não, esse é muito fácil. Os outros. Ah, já, claro. Eu gosto. O pior é que eu gosto desse filme, ele é legal, porque. Só que assim. O filme ele perde a graça depois que você sabe do final, né? Pois é, é uma coisa. Se você já assistiu, você não precisa assistir de novo. Porque Eu, você vai. é. Você Não, na não. verdade, eu acho que vale a pena assistir duas vezes. A primeira e a segunda Verdade. só, é. É um desses filmes, né? Um filme de plot twist que você tem que É, que assistir. ele fica ressignificado depois do final, né? Você assiste uma vez e aí depois você assiste de novo com outros olhos. É isso. É o famoso filme desse estilo, assim. Estilo Sexto Sentido, né? É meio Porra, que. esse sentido, eu fico triste porque eu queria muito ter assistido sem saber o spoiler. Sabe de nada, né? Ah, É, quando você porque. sabe. Ah, eu já ficava. Ah, tá. Ele tá conversando assim porque. Porque, né? É, tá. Eu não vou falar o spoiler porque eu não quero que as pessoas passem pela mesma coisa que eu, mas porra, esse filme já é de, É, sei lá, 90 e sei lá quando. próprio Os Outros já é antigo, a gente poderia estar falando aqui, mas tudo bem, né? É verdade, já tem 15 anos esse filme. É. Mas é legal, cara. Se quem nunca viu, vale a pena. Ele é de terror muito mais pelo clima, né, do que pelo o susto e medo. É o climão de terror, né? Aquela coisa de ser afastado, é o filme meio rural e ele é de época também, então é bem legal. E quando você sabe as coisas, ele fica com um clima diferente também. Nesse quesito. Com certeza. Mas eu Mano, não vou falar nada. eu quero recomendar um filme aqui, serião. É chamado Good Night Mommy, né? O nome dele em inglês. Ele é austríaco e se fala Itze, Itze. O nome dele é em alemão, provavelmente. Eu pensei que ele era dinamarquês. Não, né? Dinamarquês, não, austríaco. Cara, que filme maravilhoso. Eu amo esse filme. Ele é de terror também, recente. É, ele foi estreado nesse ano no Brasil. Não, em 2015 no Brasil. E só que eu já vi esse. Eu vi esse filme em 2014. E tanto que quando ele estreou no Brasil já tinha para baixar em qualidade absurda. E que diabo de filme é esse? Ele é um filme, igual eu tava falando, né? Ele foge desses padrões americanos, hollywoodianos de hoje em dia. De sustinho e de monstro e de não sei o quê. Então ele vai para um outro lado. É uma história de uma mulher que é mãe, solteira, mãe de dois filhos, eles são gêmeos. E ela vai fazer uma cirurgia no rosto, uma cirurgia plástica. Ela faz uma plástica. E ela volta para casa. Só que quando ela volta para casa, ela volta toda enfaixada. O rosto dela todo enfaixado, né, por causa da recuperação que ela tem que ter e tal, das cirurgias, dos cortes. Só que quando ela volta, os moleques não reconhecem ela. E fica: você não é nossa mãe. Você não é. Caraca, tu não é, velho. Tu não é nossa mãe. E ela fica: menino, eu sou tua mãe. Eu tô aqui, olha eu aqui, tô de boa. Não, você não é nossa mãe. O que que você fez com nossa mãe? E os moleques começam a desconfiar, velho. Eles não acreditam que a menina é a mãe deles. E assim, é um filme que ele é meio indie, assim, também. O orçamento dele é baixo. Ele tem só um local também de que acontece toda a história. E, cara, são basicamente três atores só. É a mãe e os dois moleques, que são gêmeos. Eu não posso falar mais nada. Eu só sei que o filme é maravilhoso e que ele brinca muito com a inversão de papéis. Porque os moleques desconfiam tanto que aquela mulher não é a mãe deles, que você, espectador, fica: velho, caraca, não é. Agora eu tô com esses moleques aí, né? Não. Esses moleques estão desconfiando, eu tô começando a acreditar neles. E é muito bom. O filme é dirigido pela Verônica Franz e pelo Severin Fiala. Dois austríacos aí, então. Acabei de lembrar de outro filme. Vou falar. É, mas se você quiser Pode falar. continuar falando sobre esse filme, Falar. você falando sobre ele, eu lembrei de outro, que é um filme que eu acho que as pessoas deviam ver, porque você viu o último filme do M. Night Shyamalan? Qual é que é o nome? A Visita. Acho que em inglês é The Visit. É. Não, eu vi A Visita não. O último que eu fiz foi, acho que, o último que eu vi dele. O último que eu vi, não sei se foi o último que saiu, foi o Vilarejo. A Vila. Não, o Vilarejo? A Ah, Vila. É a Vila. A Vila. Foi o último que eu esse vi. é Não, já é antigo já. antigo, mas foi o É. último que eu vi. Então, A Visita. Faz um tempo que ninguém respeita o M. Night Shyamalan, e eu até que entendo porque Eu os gosto dele, eu últimos. gosto dele. É porque os últimos filmes dele foram, tipo, A Dama na Água, E Avatar, né? Mas Avatar e After Earth, que eu não lembro qual é. depois da Terra. Depois da Terra. É. Que não são filmes Não, bons. só não. Nenhum, nem, esses aí não são bons, não. E aí ele meio que se perdeu, assim. As pessoas já não estavam respeitando a visão de diretor dele, sei lá o quê. Mas eu acabei por acaso vendo esse filme, A Visita, porque eu nem sabia que filme eu tava vendo direito. Eu fui assistir porque era um dos filmes que tava passando no cinema. Que eu tava ficando nesse shopping e eu tinha uma coisa para fazer daqui a 3 horas. Aí, ah, o único filme que tem agora de 2 horas pra assistir é esse. Eu assisti por acaso e, cara, é muito bom, é muito bom. Eu Tenho que ver. gostei bastante. E, assim, tem um mistério a ser resolvido lá que é excelente. Eu não quero falar mais sobre isso. A história é: são crianças que vão visitar os avós. Eles são meio distantes, eles moram numa fazenda. E aí eles vão visitar. E aí os avós, eles são meio excêntricos. E é essa a história Ah, agora eu lembrei desse filme, mas não que vi eu. não, tô ligado. É. Essa é a história que eu posso contar. O resto eu acho que seria spoiler. Não, tenho que E ver, tenho que ver. eu achei esse filme realmente muito bom. Quando eu saí do filme, eu pensei. Eu não, não, eu quase dormi durante o filme porque eu tava com muito sono, tava muito cansado. Mas o filme me manteve acordado por causa da tensão, assim, dele. Ele é instigante mesmo. É, ele me deixou instigado. Pois é, esse eu tenho que ver, hein? E qual é o seu filme favorito do M. Night Shyamalan? Eu gosto dos Sinais, cara. O meu favorito dele é os Sinais. Sinais é bom. Mel Gibson, né? Sim. Eu gostei muito de Sexto Sentido. Apesar de ter visto já sabendo no final. É uma resposta meio fácil, né? Mas eu gostei. Eu acho que é o meu. Ah, teve The Happening também. Qual é o nome Ah, desse cara, esse filme. fim Velho. dos tempos? É, esse mesmo, esse mesmo. Pois é. Mano, eu tenho. Caraca, eu tenho tanto filme pra falar aqui agora, sério, porque eu acho. Acabei de achar uma listinha de alguns filmes que eu assisti. E eu tô com essa lista aqui. Acabei de achar de uns filmes de terror assim que eu considero os melhores. Eu vou falar rápido sobre eles e você vai comentando se você já viu ou não. E eu não vou nem falar, dar muito detalhe pro pessoal poder assistir também sem saber muito. Tem um filme que ele se chama Troll Hunter. Troll Hunter, o nome do filme. Caçadores de Troll. É engraçado esse nome, né? Você não imagina que é um filme de terror. Só que. O que rola? Ele é um filme de 2010. Esse é norueguês mesmo, né? Que explora um pouco do folclore norueguês. E ele tem um estilo meio Bruxa de Blair. Só que ao invés de eles estarem caçando uma bruxa, eles estão caçando um troll na Noruega. E o filme é muito melhor também que Bruxa de Blair. Tipo, Bruxa de Blair eu acho filme ruim. Tipo, foi mal aí, quem gosta, mas é ruim o filme. E Eita. o Troll Hunter é legal, cara, porque, primeiro. Acontece coisas, diferente do Bruxa de Blair, não acontece nada. Você já viu Bruxa de Blair? O 1 ou o 2? O Não, primeiro. não, não assisti. Cara, não veja. Tipo, realmente não acontece nada no filme. Nada, nada, nada, exatamente nada. Esse filme aqui, que é? É um grupo de estudantes de cinema que estão querendo fazer um documentário. E eles ouvem pelas redondezas lá de onde eles moram, na Noruega, sobre os trolls que ficam escondidos na floresta tal. E começa do nada a aparecer uns bichos, né, umas vacas, se eu não me engano, mortas. E mortas, tipo, de um jeito que não era para elas terem morrido. E aí os como é que é, os lenhadores que moram lá na cidade, meio afastada lá da Noruega, fica falando que foram os trolls, e aí tem aquela coisa meio de lenda urbana, que a gente tem muito disso aqui no Brasil também, e eles vão atrás, né? Eles vão atrás de algum lenhador, de alguma pessoa que saiba disso. Vão para a floresta, começam a filmar, nada acontece no início, mas e depois aparece o troll. E aí eles vão pesquisar e tem toda uma mitologia em volta disso. Cara, é muito bacana. O problema desse filme hoje é que, cara, você não vai achar a legenda em português. Tipo, pelo menos eu não achei. Eu tive que assistir ele com a legenda em inglês mesmo. Então você vai baixar ele, não é tão acessível. Ele é todo em norueguês e a legenda é em inglês mesmo. Tem que ser desse jeito para conseguir assistir. Mas eu recomendo pra caramba, se você achar alguma legenda em português aí, melhor ainda, né? Porque o entendimento fica mais facilitado. Porém, é um filme assim que eu acho muito bacana, cara. E foge desse padrão hollywoodiano também. Eu acho que é muito importante isso. Um outro filme que eu acho muito bacana. Calma aí, agora. Deixa eu ver aqui. É o Honeymoon. Honeymoon. Não sei se vocês já. A gente tava falando em off, né? Eu falei dele em off aqui agora. Ah, Ele sim. tem aquela atriz do Game of Thrones que faz a Ygritte, que ela é a Rose, o nome dela, Rose Leslie. E é basicamente um casal que vão sair em lua de mel, vão pra um lugar meio nas cabanas. E essa menina começa a agir de uma forma muito estranha. Ela vai ficando cada vez mais agressiva com o passar do tempo. E o marido dela, né, começa a estranhar. E ele não consegue entender o que que tá acontecendo. E ele vai investigar, acaba vendo que tem um vizinho deles aí, de onde eles estão lá na lua de mel, que tem a ver com tudo isso, com a espécie de maldição que foi jogado nela. E que isso vai se desenrolando. O filme fica muito interessante no final. Honeymoon é outra recomendação. Tem um outro filme, aí sim, meu irmão, tá entrando nos clássicos aqui que eu gosto pra caramba. Você já assistiu, Vitor, um filme chamado VHS? VHS? Ah, já ouvi falar. Não lembro. Não assisti. Ele é um filme que não tem exatamente uma história. Ele é mais uma compilação de esquetes. É como se realmente a gente tivesse achado um VHS com várias coisinhas filmadas, entendeu? Então ele tem tipo várias sketchzinhas assim, deve ter umas 5 ou 6 de uns 20 minutos cada, que parece que foram compiladas num VHS sobre maldições, grupo de jovens que estão invadindo uma casa e eles acabam morrendo, daqui a pouco passa para um outro núcleo e todas elas são muito interessantes. E são interessantes justamente porque são curtas, tipo, não fica 2 horas lá desenvolvendo. Não, é 20 minutinhos, passa pro próximo, 20 minutinhos, passa pro próximo e acaba o filme, sabe? VHS, vale muito a pena. É V/H/S. Vai estar na descrição. Outro filme, esse aqui eu já fiz vídeo sobre ele no Contos Acabados, que é o As Above, So Below. Em português ele é Assim na Terra como no Inferno, eu acho. A gente falou um pouco dele já aqui, tanto no podcast quanto no vídeo, que não é um filme muito bom. Ele não é real, o roteiro dele é meio ruim e ele é meio spooky demais, entendeu? Sendo que não precisava ser. Ele é um filmezinho de terror para dar susto e com essa estrutura meio hollywoodiana de dar susto, porque parece que o americano, o ocidental médio, e a gente vê isso muito nas críticas do pessoal no YouTube aqui no Brasil, quando não tem susto, o pessoal fala que o filme é ruim. Nossa, que filme ruim de terror, não levei nenhum susto. Cara, não precisa ter susto para ser bom, tá? Só que infelizmente o As Above, So Below, ele é desses de dar sustinho toda hora. Só que ele tem um conceito muito interessante, porque ele busca raízes, ele quer dizer, ele busca a história, né, a simbologia toda no filme, a mitologia dele, vem lá das raízes do hermetismo e da alquimia. Tanto o hermetismo quanto a alquimia falam que tudo que está em cima é como o que está embaixo, né, e tudo que está embaixo é como o que está em cima. Que é uma coisa que. O hermetismo é uma coisa muito antiga, né? Do Egito antigo, que foi até pega por outras religiões, como até mesmo o catolicismo, de que assim na terra como no céu, né? Que é tudo que está em cima é o que está embaixo, tudo que está embaixo é o que está em cima. E eles brincam isso, com essa brincadeira, essa simbologia do assim na terra como no céu, do As Above, So Below, na própria mise-en-scène do filme, né? Na própria localidade dos lugares, no environment, né? Os ambientes. E é muito interessante como eles fazem isso. Eu não quero dar spoiler porque isso está diretamente ligado com o plot twist no final. Só que é muito bom. E fora que ele é cheio de simbologias, né? Que vêm dessas raízes que eu estou falando aqui agora. Por exemplo, eles entram lá se passa nas catacumbas lá embaixo da Torre Eiffel da França. Que um grupo de pesquisadores vão para essas catacumbas, eles acabam entrando, né, dentro dessas catacumbas numa salinha lá que tem escrito vitriol, que é uma câmara da reflexão. Vitriol é um termo em latim que quer dizer visita interior enterrae retificando que in veninis occulto lapidem, que significa em português, né, visita o centro da terra retificando-te encontrarás a pedra oculta. Isso aqui é um dizer em latim, né? Usado muito pelos alquimistas, falando que quanto mais você ir para dentro da terra, mais fácil vai ser de você encontrar a pedra filosofal, que era basicamente o objetivo dos alquimistas dentro da mitologia alquímica. Só que trazendo isso para uma filosofia, significa visita o interior da sua terra, do seu corpo, para você encontrar a pedra oculta que está dentro de você e saber quem é você mesmo, né? Para você se conhecer. O filme não vai para esse lado filosófico, ele vai para o lado mais literal da coisa. Só que é, mesmo assim é interessante você ver essa simbologia. É quase como se fosse um fanservice de quem estuda esse tipo de coisa. É muito legal, entendeu? É, então, As Above, So Below. Ou Assim na Terra como no Inferno, fica aí a recomendação. E o último que eu quero recomendar aqui, pelo menos antes para deixar o Vitor falar um pouco, né? É um filme chamado The Atticus Institute, que é o Instituto Atticus. Filme de 2015, e ele é um filme de ficção, tá? Não se engane, mas ele aparenta muito ser um documentário. Não é um documentário. Ele só parece. Foi feito. Ele é um mockumentary de terror, né? Mockumentary. Não sei. E é basicamente sobre um manicômio dos Estados Unidos, que tá estudando pessoas malucas, só que no final das contas eles descobrem que não é maluquice, é tipo incorporação mesmo. Então ele tem muito desses elementos de possessão, né? Desses filmes clássicos aí de terror que inclusive já sai todo ano, né? Só que ele é diferente porque ele é como se fosse um documentário, né? Então ele explora muito essa linguagem do documentário falso, né? E o protagonista inclusive é o William Map, eu não sei como é que pronuncia. É o William Mapother, acho que é assim que fala. O carinha lá do cientista lá do Lost. Ah, sim. Como é que é o nome dele no Lost mesmo? Ethan, é o Ethan. Lembra do Ethan? É Sim. o Ethan do Lost. Que você pensa que é do mal e aí depois você descobre que ele não é tão do mal assim, ele é o cara do bem e tá só querendo proteger os dele. Cara, esses Ah, são esse os cara. filmes que eu recomendo. Tem os outros aí que tu quer falar também, né? Bom, como eu já disse, eu não sou um ávido assistidor de filmes de terror, mas eu tenho uns filmes, às vezes eu acabo esbarrando nos filmes que eu assisto e eu gosto. Você já viu A Órfã? Já, muito bom, gosto. É, muito bom, até eu recomendo. Ele pega aquele negócio de a criança macabra de filme de terror, Sim, que sim. filme de terror adora, tipo, ah, É essa bizarro de ser criança órfão, porque é assustadora, uma né? criança que Só que quer ser adulta. eles fazem de um jeito tão interessante. É bem legal essa aí. É uma criança que quer ser mais do que ela é. Sim. Ligado a Órfã, eu passo para O Orfanato, Ah, sim. que é um filme que eu, até um tempo atrás, eu achava que tinha sido feito pelo Guillermo del Toro, porque eles faziam aqueles cartazes lá com o diretor Guillermo del Toro apresenta esse filme. É, ele nem produziu, se bobear, esse Ah, é. filme. Ele só deu um joinha lá, ou eu gosto desse filme aqui, assista. E o povo falou. Então, o filme, ele é um filme em espanhol. Então, é Ah. o meu único filme que eu não tenho que não é em inglês no, no, nas, na minha lista. E ele é bem interessante. Eu realmente não tenho o que falar sobre ele, Não, tu tá porque falando do Guillermo del Toro, filme em espanhol e tal. Só me lembro do filme dele, o El Espinazo del Diablo, que pra mim tipo, só perde pro Labirinto do Fauno, cara. Maravilhoso, A Espinha do Diabo. Do Guillermo del Toro e espanhol também, um dos primeiros filmes dele, cara, é excelente, excelente, filme de terror também. Pois é, eu acho que tipo eles pegaram o nome do Del Toro, que era tipo bem ligado a filmes Né? De de terror e terror botaram lá. dessa época. E aí eles botaram, opa, esse aqui, ó, esse você tem o nome dele no cartaz. É, pois é. E aí não me leve a mal, esse filme é ótimo, eu achei, pelo menos. Mas eu tenho que assistir ele de novo, porque primeiro assisti no cinema, então a única vez que eu assisti foi no cinema, então faz um bom tempo, porque ele é de 2007. Sim. E eu assisti no mesmo dia que eu assisti Espartalhões, Caraca, cara. que é um péssimo filme. Nossa, velho, é terrível. E aí eu assisti esse, e pelo menos pelo contraste, ele já foi um dos melhores filmes que eu assisti na minha vida. Caraca. Porque Espartalhões foi muito ruim. Caraca. Aquele filme é ruim mesmo. Aí recomendo, se você assistir por minha causa e não gostar, me dá um toque aí, porque aí eu sei que eu tô errado. Cara, tem um filme que é o Cabin in the Woods. Ah, eu ia falar sobre ele. Ah, Ah, então é é o próximo que eu nóis. ia falar. Fala aí, olha aí, é nóis. É, que ele não é exatamente Não, não é exatamente terror, terror, né? é. Ele mexe com Os gêneros do o terror, os gênero. Ele subgêneros do terror. o que é o jeito que eles fazem isso é sensacional. Muito bom, cara. É, Eles basicamente existe um gênero específico, assim, um subgênero, né, do terror, que são os filmes de cabana. Que, como a gente falou aqui, Evil Dead, né, o mais famoso desses filmes de cabana. Que é um grupo de jovens que vai tirar umas férias na cabana e acaba que aquela região ali é amaldiçoada, tem um demônio, alguma pessoa fica possuída, e aí vai morrendo um por um, até sobrar só um e essa pessoa volta para casa traumatizada. O Cabin in the Woods brinca com isso, levando esses jovens para uma cabana. Caraca, a gente fala ou não? Não, Não, não, não não, acho fala, não melhor não. fala não. Tá bom, é filme de cabana e muito bem feito. E tem Tem um. o Chris Hemsworth nesse É, filme, exatamente, o Thor. o Thor. Exatamente. E é feito pelo Joss Whedon, Sim, o exatamente. O carinha do diretor de Vingadores. Vingadores. Diretor de muitas coisas muito boas, mas é É, porque ele foi roteirista, né? ligando, Joss Whedon. ligando. Ele Não não dirigiu, dirigiu? é. Ele não dirigiu, Quem ele dirigiu foi o Drew Goddard. escreveu e produziu. Aí outro. Ah, eu odeio isso. Você bota o nome do cara no cartaz pra chamar atenção, É. mas o crédito devido é pra outra pessoa. Pois é. Enfim, esse filme, ele. Como a gente disse, ele mexe com o gênero de uma forma interessante. E assim, foi um dos filmes mais interessantes que eu vi nos últimos anos. Eu queria mandar um salve pro Luiz Felipe Tulon, que foi ele que me mostrou esse filme, O Cabin in the Woods, né? ele me mostrou com tanta Empolgação. tanta empolgação, pois é, porque esse deve ser o filme favorito dele. Cara, E de todos os eu tempos, né? entendo por quê, eu entendo. É, não é, o Que filme é muito bom. ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Por favor, se você vê esse filme, tipo, veja com um olhar crítico real, assim. Não veja esperando. Não vejo naquela mentalidade de ah, filme pipoca, essas coisas. Não, não, você tem que assistir. Você tem que prestar atenção no porquê esse filme é bom. Sim, não, ele faz críticas também, muito boas. Ele brinca com os gêneros de terror. Ele faz muita coisa legal, cara. Eu E assim, quero. é um filme tão rico. Tipo, É, é. ele criou um universo inteiro, em Cara, no só. final ele brinca até com Lovecraft, de novo, né? No final que aparece. Não, não, não. É quase uma. Você pode criar uma Wikipédia só desse filme. E é um filme de sei lá, 1 hora e 40 minutos. Pois é, exatamente. Tem um outro filme aqui que eu quero recomendar. Esse filme é excelente, de 2008, 2008, que ele é sueco. É Lutadente Kommun, que fala, né? É, em português ficaria Deixe Ela Entrar. Deixe Ela Entrar. Ele é sueco, né? É basicamente, é um filme. Esse filme, ele recebeu um remake de 2010, que é com a Chloe Moretz. Não assista o remake. Ah, tá. Ok, esse filme. É, com a Tô Chloe ligado. Moretz, não, ó, com a menina do. É, com a Chloe Moretz, isso. É ela mesmo. É, com a Chloe Moretz. Não assista o remake, assista o filme sueco. O filme sueco é basicamente a história de um garoto chamado Oscar, que ele acaba virando amigo de um outro garoto chamado Eli e descobre que esse Eli, ou Ellie, é um vampiro que foi mutilado sexualmente. Ele sofreu abuso. Há séculos, só que como ele é um vampiro e não envelhece, ele fica assim para sempre. E o filme não só é de terror, e ele tem uma, ele não é só de terror, né? Então ele tem essa crítica social, ele pega também toda essa parte do trauma da criança. Só que tem uma cena específica que mostra essa castração do Ellie. E é uma cena que eu acho que entra para a história do cinema, assim, sabe? Tipo, é uma daquelas cenas que se você vai falar fazer um compilado de melhores cenas da história do cinema, essa cena vai ter que estar. De tão forte, de tão ruim. E pesada que ela é. Mas o filme é muito bom. Não veja o remake com a Chloe Moretz. Veja o sueco. Infelizmente eu vi o. Lutrandrete Kommun, que é em sueco, para quem quiser pesquisar em sueco aí. Em inglês é Let the Right One In. É, isso. Eu acabei assistindo o remake. Eu também vi. Tu gostou do remake? Não, Pois é. não. Eu não gostei. Veja o filme, veja o sueco. Tem um filme também, a gente falou do Corrente do Mal, né, já. A gente falou do Babadook? Não, Babadook a gente não falou. Não. O que que você tem pra falar do Babadook, Vitor? Vitor. Eu vi muita gente falando sobre e eu não assisti, mas eu fiquei curioso. Curioso, né? Babadook é aquele, é como a gente estava falando também em off, para montar esta pautinta, essas pautitas. O Babadook é um filme que ele, a princípio, pode parecer ser meio chato e pode parecer ser um pouco lento demais e lerdo e baixo orçamento também. Só que, como eu disse em outras ocasiões também aqui neste podcast, eu odeio aquela desculpa de que, ah, cara, você não gostou desse filme porque você não entendeu ele. Ah, você tem que entender mais de cinema para gostar desse filme. Eu acho que isso é ridículo. Eu acho que todo mundo tem capacidade de fazer leituras diferentes e variadas sobre um determinado filme. Só que no caso do Babadook, eu acho que isso aconteceu um pouco, sabe? Porque ele. Eu vi que o filme ele se trata de uma metáfora muito grande, de uma, ele é quase que alegórico, porque existe, é um filme de conta a história de uma mãe solteira que tem um filho, parecido até com aquele Good Night Mommy, né? Que tem um filho e que ela conta a história de que aquelas histórias bizarras, né, infantis, só que na verdade dá mais medo do que é infantil, sobre um monstro chamado Babadook. E esse monstro ele começa a aparecer na casa dela e do filho. E atormentar a vida dos dois, principalmente dela. E só que depois, assim, se você for parar pra pensar, você vê que a leitura do filme vai muito pra um lado de alegórico, de que o monstro ele representa uma doença, de repente a depressão da mãe, de que aquele moleque ele também tá passando por momentos conturbados na escola, em casa, e de que tá faltando a necessidade ali. Existe a necessidade, né, de uma família bem constituída e bem estabelecida, e isso não acontece no filme. E ele faz várias críticas nesse ponto também. Então acho que é um filme bom de terror, ele brinca com isso também, e o Babadook fez isso muito bem. Só que é tão implícito que não é todo mundo que consegue pegar. De repente vale até a pena você dar uma lida sobre o filme para depois assistir e ter uma leitura um pouco mais madura sobre. Então o Babadook fica aí a recomendação. Veja, Vitor, também. Você que é um rapaz aí que gosta de filme de terror. Você já viu Invocação do Mal? Invocação do mal, invocação do mal. Eu não tô lembrado É o The desse. Conjuring. Não, não. Saiu o 2 agora. O primeiro é de 2013. O 2 saiu agora. E os dois são dirigidos pelo James Wan, que fez os Jogos Mortais e que vai dirigir o filme da Aquaman. Sim. Esse cara, ele é um diretor excelente, mas ele é excelente, ele faz uns planos, ele também deve ter um diretor de fotografia maravilhoso, porque, cara, é um filme de terror com planos sequências maravilhosos que vai andando pela casa e aí sobe a escada, desce e atravessa a parede, passa pela janela, e aí é muito bem fotografado, é muito bem a noção que você tem do ambiente desses filmes, né, do local, de espaço que você tem. É muito boa, cara. Ele consegue te mostrar muito bem o que que tá acontecendo. No caso do Invocação do Mal 1, tanto um quanto dois, é basicamente a história do Ed Lorraine Warren e da esposa dele. Ed e Lorraine Warren, exatamente. O Ed é o marido e a Lorraine é a esposa. Eles existiram mesmo, esse Ed e a Lorraine Warren. São figuras da demonologia universal aí. Só que eles foram tidas como fraude, né? No mundo real. E no filme eles não são tratados como fraude, são tratados realmente como se tudo aquilo tivesse acontecido e não sei o quê. É muito interessante porque o James Wan, ele conseguiu emplacar uma franquia aí, cara. Ele pode fazer quantos filmes ele quiser. Porque como é que é a estrutura? Invocação do Mal 1 é um caso que o Ed e a Lorraine Warren conseguem resolver de demonologia. Eles vão lá, ver o que está acontecendo, descobrem que tem um demônio, resolve o problema vai, e volta para casa. Lógico, muito bem dirigido, a trilha é muito boa, a fotografia é maravilhosa. O segundo filme é um outro caso. Eles vão lá para Londres, lá para Inglaterra, tá tendo uma parada muito absurda, eles vão lá, investiga, vê realmente que tá tendo um demônio lá, resolve o problema e volta pra casa. E seguindo essa estrutura, eles podem usar esses personagens, que são meio que a cara da série, da franquia, e pode fazer quantos filmes eles quiserem. Então, cara, e se todos forem bem legais, assim, eles souber brincar, eu acho que dá pra fazer vários filmes. O triste é que tem alguns elementos desses filmes, por exemplo, no primeiro tem aquela Annabelle, e no segundo tem uma freira lá demoníaca. Esses elementos vão ganhar filmes solo, e esses filmes não são feitos pelo James Wan. São filmes super comerciais e muito ruins, cara. Muito ruins mesmo. Annabelle é muito ruim. Vai sair o 2. Vai ter o filmezinho da Freira também, que é terrível. E não vale a pena ver esses spin-offs, não. Só os originais mesmo. É, isso é uma coisa que eu tava comentando com você em off, né? Que filmes, bons filmes de terror acabam ganhando um sucesso comercial assim, e aí as produtoras, os grandes estúdios, eles tentam fazer continuações que acaba ficando cada vez menor a qualidade. Isso aconteceu com todos os filmes dos anos 80 lá, o Fred Kru do Fred Krueger, que eu esqueci, Noite, A Hora do A Hora do Pesadelo, Pesadelo, né? Isso mesmo. Sexta-feira 13, Halloween. Hellraiser, que tem uns 15. Hellraiser, mais atualmente, Jogos Mortais, Aqui é Atividade Paranormal, né? Atividade Paranormal, sim, Tem um e monte. tipo, se você pega o primeiro, a qualidade é bem boa, É é um bem bom legal. filme, e aí você pega os outros, os caras esquecem como é, esquecem não, porque eles nunca souberam, eles só pegaram o filme de outra pessoa e fizeram uma coisa bizarra. Exatamente. Você tem mais algum filme para recomendar aí? Não, não, já, Eu já também, tô acho que já tranquilo. foi. Assim, lembrando mais uma vez que a gente recomendou filmes de terror do cinema um pouco mais recente, porque, cara, se a gente for pegar os clássicos, a gente tem os filmes do Jorge Romero, da franquia dos mortos-vivos, que tem Night of the Living Dead, o Dawn of the Dead, vários, todos do Jorge Romero. Você tem o próprio Exorcista, que é um filme muito bom. Você tem o Iluminado, que é um filme excelente. Você tem o Bebê de Rosemary. Cara, são filmes assim clássicos do terror que valem muito a pena. Tem um filme que, inclusive, tem umas filmes, né, no plural, de um diretor que eu gostaria de recomendar, que eu não sei se você já se você gosta desse diretor e se você já assistiu os filmes dele, que são os filmes do Rob Zombie. Conhece o Rob Ah, Zombie? sim, Então, conheço. sua maioria são filmes de terror, cara. Eu recomendo, eu gosto dos filmes dele. Ele fez aquele Lords of Salem, já viu? Não. Lords of Salem é um filme muito bom, cara. Que é de terror, muito bizarro, assim. Tem uma música, cara, que aquela. Ele brinca muito com a música de terror nesse filme. A música dá mais medo do que o próprio filme em si. O que você ia falar? Eu conheço mais o lado músico Músico do dele, né? Rob Ah, sim, ó, Zombie, boto fé. mas eu assisti assim um filme que não é exatamente um filme muito bom também dele, que é o remake de Halloween. Ah, tô ligado. Nossa, é ruim mesmo. É ruim mesmo. É uma tentativa. Você vê que ele gosta do Ele filme que ele gosta da tentou parada fazer. trash, né, velho? Ele tentou fazer um remake de um filme que ele gosta, não ficou exatamente muito bom, mas eu o admiro pela tentativa. Mas, cara, ele fez uns filmes assim que eu gosto pra caramba. Olha, ele fez. Ele teve envolvido, só pra começar, com Matrix. Ele teve envolvido com produção. Eu não sei se ele mexeu com direção ou roteiro. Ele teve envolvido com produção, agora eu não sei o que ele fez. Pelo menos diz no IMDb. Mas aí ele fez A Casa dos Mil Corpos, que é o The House of 1000 Corpses. Esse House of 1000 Corpses eu não gosto muito. Mas a continuação dele eu acho muito boa, que é aquele Rejeitados pelo Diabo, The Devil's Rejects, que acaba inclusive com a Sweet Home Alabama, né? Cara, esse The Devil Rejects é muito bom, cara. É muito bom mesmo, velho. Tenta um outro que eu gosto muito. Ele não é terror, né? Mas vale a pena mencionar. Ele dirigiu o documentário do Ramones, né? Da história do Ramones, é muito bom. Ele fez também aquele Grindhouse. Já viu Grindhouse? Que é Sei. daquela menina que tem uma metralhadora na perna. Quem? Do Planeta Terror. Sei, sei. Então, ele dirigiu. Isso, ele foi o... Com o Planeta Terror e com o Death Proof. Isso é o Robert... Não, é junto com o... O próprio Tarantino brincou e o Robert Rodrigues também. Robert Rodrigues. Junto com o... E o menino... O Rob Zombie teve envolvido também, o Grindhouse, né? É? É. Não sei, não. Isso eu não sabia. Sim, então por isso que eu falei. O... Aí quem mais que teve? Calma aí. E o Lords of Salem. Esses são os que eu mais recomendo, assim, do Rob Zombie. Gosto bastante desses filmes dele, assim. São bem bacanas, ele tem um estilo bem legal. E eu acho que vale a pena acompanhar a carreira dele de músico também, né? Só não ouça perto dos seus pais, porque tem umas músicas que tem orgasmos femininos. É verdade. É, eu deixo essa dica, porque aconteceu comigo uma vez no carro e caraca, foi constrangedor. Complicado. É. Tá, do Rob Zombie assiste principalmente The Devil Rejects, que é excelente. E é isso, acho que essas foram as... Cara, tem muito filme de terror que a gente falou. Vou tentar deixar... O Vitor vai editar esse podcast, vai mandar uma listinha no... em TXT, com os filmes todos que a gente citou pra eu botar no na descrição. Né, Vitor? Oxe, você não manda em mim. E é isso, galera. Então, beijos. Leitura dos comentários. Leitura de comentários? Teve um comentário. Tem comentários. Tem os comentários aí. Tem a galera aí que comentou. Tem todas as mídias. Eu estou vendo comentários em todas as mídias possíveis. Você... Lá no nosso último podcast, que foi o Sudden 35, em que a gente falou um pouco sobre videogames, a gente falou sobre videogames XPC, né? Que o Alexandre ficou falando lá que PC é melhor, não sei o que, a gente ficou defendendo videogame. Foi o mesmo que a gente falou de Sandy Júnior, olha só. E a gente falou também sobre o Esquadrão Suicida. Enfim, neste podcast, o Wilson, do Eu Vivo na Rússia, comentou lá no site. Depois de ouvir o podcast sobre Metroid, eu baixei o de Nintendinho, o jogo de Nintendinho. Versão para o Virtual Console de 3DS e dei uma chance ao jogo e ele é bem legal. O bom de jogar no Virtual Console é que tem a opção de save. Interessante é que ele comentou sobre o podcast de Metroid nesse Sudden, né? Não tem problema não, a gente fala também. E ele falou bem assim: gostaria da opinião de vocês. Eu tenho um 3DS vermelho XL com cartão de 32 GB lotado com jogos de 3DS, jogos de eShop, de jogos de Virtual Console e até um port de Duke Nukem 64. Tem um russo aqui, ele mora na Rússia, lembrando, que tá querendo trocar esse 3DS no Wii U dele. Versão branca de 8 GB com Smash Bros, jogo, adaptador e várias coisas. E ele falou que já jogou tudo que gostaria de jogar no 3DS. E perguntou se vale a pena trocar esse 3DS que ele tem no Wii U. O que você acha, Vitor? Ele quer trocar pra um Wii U russo lá. Eu não acho que eu trocaria. Será? Eu não sei. Ele já jogou tudo, cara. Já fez tudo que ele queria. Eu não acho que vai sair mais nada pro 3DS. Assim, relevante. Talvez ele baixe lá um Metroidzinho, um Kirby, Zero e passe pra frente. Se você quiser jogar Pokémon, então não troque. Ele não tem cara que goste de Pokémon. É a única coisa que eu posso dizer. Tipo... Se você quiser jogar Pokémon, segura. Se não... Troca. Eu faz trocaria. O que você quiser. Eu trocaria. Troca. Principalmente se você não tiver jogado nada do Wii U ainda. Aí vale a pena trocar pelo Wii U, aí pega o Mario 3D World, pega Mario Kart 8, Smash Bros, tudo. É. Mario Kart 8 vale a pena demais. Splatoon... tem que citar Splatoon, né? O Gustavo comentou Sudden Jr., e eu ri só depois de 3 dias. Eu fui entender a piada. Eu não tinha entendido. Sudden Jr. Ele falou, pra quem não entendeu, ele comentou Sudden Jr. Porque a gente falou de Sandy e Jr. Gustavo. Nem é tão engraçado assim. Foi só por causa do... Mais por causa do I realized, entendeu? Do, tipo, eu realizei isso. Como é que fala isso em português? Eu manjei. Percebi, eu manjei. O menino Caio, Caio César, falou: cadê os podcasts? Pior blog, menos um inscrito, dislike, lá no grupo do Contos Acabados. E o Vitor já tirou satisfação. Eu já. Como é que é? Deu satisfação. Deu satisfação. Falando, cara, relaxa aí, é porque deu os problemas aí, mas já vai sair podcast. Se você tá ouvindo isso, Caio, pronto, gente, tá aí, tá resolvido. Já terminou de ouvir, já. É. E ele comentou lá no vídeo que eu falei sobre minhas expectativas pro Nintendo NX, que depois que ouviu a gente falando sobre o NX, ele gostou da ideia de ser cartucho, porque realmente tem algumas vantagens aplicáveis. E que ele disse que o único desafio é que eles terão que desenvolver uma forma mais viável, economicamente falando, de produzi-los, tendo em vista que a única desvantagem dos cartuchos em relação aos discos ópticos é o preço. Uhum. Concordo, é isso aí. É mais caro de produzir, né? Mas eu acho que tudo é só vantagem. Tudo é vantagem. É. Só vantagem. Tirando isso, é só vantagem. Uhum. Tirando isso aí, é só vantagem. O Luan Bittencourt, ele falou aqui sobre Metroid lá no nosso dojo, só que eu acho que vale a pena a gente ler outro comentário dele no próximo dojo mesmo, sobre videogames. No dojo do... No próximo dojo. No próximo dojo de Metroid, hein? No próximo dojo. Não necessariamente de Metroid. Okay. Próximo dojo a gente comenta ele. Eu acho que foi isso. Tem mais alguma coisa aí, Vitor? Ah, de Twitter ou do grupo ou alguma coisa? O Caio falou que a gente não deu opinião sobre a polêmica da hipersexualização da Arlequina, sobre o... quando a gente tava falando sobre o Esquadrão Suicida. Acho que a gente não comentou porque a gente não... De repente, a gente não é a pessoa certa pra comentar sobre isso. Acho que tem outras pessoas, principalmente mulheres, que eu acho que tem muito mais... Mas assim, né? Consegue falar muito melhor. O que eu posso falar é que eu acho que a Margot Robbie, a própria Margot Robbie, ela não gostou da roupa que ela teve que usar no filme, mas ela gostava muito do personagem pra tipo, desistir do papel, do papel. Então ela acabou cedendo. E assim, ela vai fazer um próximo filme. Ela vai produzir o filme da Arlequina. Eu vi. Já, teve, o filme, filme solo, realmente. Né? Uhum. Então, acho que eu não tenho muita coisa a falar. Se eu falar, eu acho que não vou ter muita propriedade. Se você é uma se você ouve, se você é uma ouvinte feminina e tem algo a falar sobre isso, apresente-se, dá um opa, não gostei, ou opa, eu não me importo, ou opa, eu não tenho nada a dizer, coisa assim. Teve também, teve finalmente um tweet do hashtag Sunday Podcast. Olha quem foi só. Que falou? O Caio também. O Caio. Perguntou. Se no universo do Star Trek já existe um método de teletransporte, por que eles ainda usam naves como meio de transporte? Ah, não, porque não é tão simples assim. Tem todo um conceito por trás do teletransporte do Star Trek. Uhum. Primeiro que é limitado, você tem que... O teletransporte acontece de dentro da nave pra fora, muitas vezes. A nave tem que estar perto de onde você quer se teletransportar. Uhum. E... Pode falar. Eu, como uma pessoa que não conhece muito de Star Trek, eu conheço mais pelos filmes e por algumas coisas da série antiga, eu imaginei que fosse isso a resposta. Tipo, eles não têm a tecnologia... Tipo, eles têm teletransporte, mas eles têm, tipo... O teletransporte deles é equivalente ao celular tijolão que a gente tinha no começo da existência do celular. Não, é basicamente um teletransporte que acontece de dentro pra nave, pra uma outra nave, ou pra uma superfície de um planeta onde essa nave tá perto, entendeu? Onde a Enterprise tá perto. É basicamente isso. Eles ainda não têm essa tecnologia pra viajar galáxias com teletransporte. É, espera. Daqui a uns milhares de anos eles conseguem. Exatamente, é limitado. Olha só, respondemos seriamente uma pergunta que não seria levada a sério. Por outras pessoas. Verdade. Só aqui. Só aqui, no Sunday Podcast. Contosacabados.com. Quando eu digo Sunday Podcast, eu quero dizer hashtag Sunday Podcast. Usei. Uma coisa que eu queria falar Ah, manda mensagens aí. Manda os seus filmes favoritos de terror e sei lá o quê. Manda aí o filme. Se vocês assistiram o filme por nossa causa, por causa da nossa recomendação e gostaram ou não. Manda se vocês acham que o The Happening é um bom filme e a gente tá errado sobre o M. Night Shyamalan ter filmes ruins. E assim, eu queria falar, tipo, eu não posto muito no Covil no Covil Espacial do Contos Acabados. Se você acha... A gente comenta tudo. Se você acha que falta um pouco eu postar coisas no Covil Espacial do Contos Acabados, me segue lá no Twitter, que eu posto bastante lá sobre notícias e sei lá o quê, e eu geralmente comento junto. Principalmente quando vem algum trailer novo. Que eu não quero ficar. Eu não quero ficar postando todos os trailers que eu vejo no Covil, né? Vitinho. Então. Qual que tu acha que é a rede social mais odiosa? O Facebook ou o Twitter? Onde tem mais Facebook. Ódio? Facebook, com certeza. Tem muito ódio lá. Muito ódio lá. Twitter é só amor. Não existe ódio. Não no Twitter. Sei se é só amor, não. Acho que o Twitter tem muito ódio também. Eu acho que o pessoal que sente o ódio no Twitter é mais o pessoal mais famoso, que tem 1 bilhão de seguidores lá, e aí você posta qualquer coisa e aparece alguém, ah é? Ah é? E aí, seu idiota, olha o que você falou 5 anos atrás. Eu tenho tweets assim, tweets de 5 anos atrás perigosos, mas eu não me arrependo de ter postado. Eu não me arrependi de nada, né? Tipo, eu era uma pessoa idiota no passado. Era uma pessoa idiota. Melhorei. E agora... Eu vejo esses tweets antigos e agora eu sou uma pessoa melhor. Eu não... E aí eu fico bem. Ah, tá de boa. É isso aí. Então, gente, beijo, tchau e até o próximo Sudden do Contos Acabados. E cuidado, não vá ver o que é aquele barulho estranho. Vitor! Deixa eu... Uma listinha aqui rápida. Shyamalama. M. Night Shyamalama. M. Night Timalaya. M. Night Timbalada. Ok, parei. Só não ouça perto dos seus pais porque tem umas músicas que tem orgasmos femininos. É verdade.